pessoal, vamos fazer uma batucada? Vamos, vai. Mas cadê Pandeiro? Pandeiro nada, na cadeia tá aí a terra, pessoal. Isso mesmo, vamos fazer um batuque na caverna. Vambora! Decide na lata, pessoal. Daqui não temos pandeiro, pra fazer nossa batucada. Todo mundo vai batendo, na lata velha e toda enferrujada. Pra poder formar no samba, para entrar na batucada, fabriquei o meu pandeiro de lata de goiabada. Aqui não temos pandeiro pra fazer nossa batucada. Todo mundo vai batendo na lata velha e todo enferrujada. Eu peço, sai do meio do brinquedo, não se meta, Dona Irene, porque fiz o meu pandeiro de lata de querosene. Aqui não temos pandeiro pra fazer nossa batucada. Todo mundo vai batendo na lata velha e toda enferrujada. Ando bem desinfetado, só porque minha menina, o meu tamborim foi feito de lata de creolina. Aqui não temos pandeiro pra fazer nossa batucada. Todo mundo vai batendo na lata dela e toda enferrujada. Escuta bem, minha gente, repara bem pelo som, e depois vocês me digam.